começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Comigo no estúdio, Rogério Alcântara. Boa noite, Rogério. Boa noite, João. Boa noite a todos. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo. Ficou melhor agora. O seu convidado já está na linha, Marco Antônio. Pode ficar tranquilo, gente, pode ficar então, tranquilo. Não tome o Rivotril. Para. Ainda não? Não toma o Rivotril, que tá, ele já está na linha. Uma coisa aqui que eu faço quando o motoboy chegar aqui com a conta das quatro caixas que eu pedi. Você faz o seguinte: você recebe, paga, põe no correio e manda para mim. Perfeito. Ah, que coisa boa. Pelo menos eu sei que eu não estou sozinho nesse mundo. Gente, o nosso convidado de hoje é o Felipe Fongosi. Falar um pouco dele, para quem não conhece, acho difícil. Recebi até por sinal várias mensagens. Só se moraram em Marte nesses últimos anos. Exatamente, né? Exatamente. Deixa eu ver, o Felipe Fongosi, ele inicialmente ficou conhecido como galã em dramas da Teledramaturgia Nacional, várias delas criadas pelo grande cineasta e roteirista Antônio Calmon, né? Por sinal, a gente teve a honra de conversar com ele aqui no programa há cerca de 2 anos e uns 2 meses. Tramas como Sex Appeal, Começar de Novo, Corpo Dourado. Porque apesar ele ficou conhecido como diretor e roteirista, o Antônio Calmon, mas de uns anos para cá ele virou um dos principais teledramaturgos, principalmente quando as tramas tratam de temas jovens. Então, até por sinal, me lembro que eu comentei com ele das mais de 13 vezes que eu paguei para ver Menino do Rio, um dos filmes que ele dirigiu, paguei para ver no cinema. Voltando aqui ao Felipe Fongosi, ele. Para as telonas, ele foi um dos astros do filme O Príncipe, foi com a Bruna Lombardi e o Eduardo Tornag, até foi realizado por um dos mais paulistanos dos cineastas, o Hugo Giorgetti. Também ele está em A Grande Vitória, uma cinebiografia emocionante de um campeão de judô brasileiro. Ele também, nos últimos anos, daí no caso, a carreira dele, ele tem se voltado para a criação de universos literários. Ele se destacou nos últimos 5 anos como um dos mais criativos autores brasileiros de graphic novels, ou seja, aquelas, vamos chamar de histórias em quadrinhos para adultos, né? Aqueles livros elaborados em forma de quadrinhos. Ele está por trás do livro Aurora. Foi até concorrente em 4 categorias do prêmio HQ Mix, que seria o nosso Oscar dos quadrinhos. Também Comunhão, um outro livro chamado Um Outro Dia, e o recente Caos, ou Chaos, que é Chaos, né? Caos em inglês. As obras do nosso convidado Felipe Fongosi contam histórias repletas de aventura, enredos que vão de sacrifício pessoal, tocam também questões sobre a vida e a mortalidade, temas assim dos mais variados. Olha só, é muita coisa, assim, estratégias de agências militares, sociedades secretas, pesquisas filosóficas envolvidas para aumentar a capacidade cognitiva e superar limitações físicas e psicológicas. Ou seja, ele também pesquisou muito de biotecnologia, nanotecnologia e neurotecnologia. Tudo isso para colocar cenários, situações completamente críveis nos seus livros. Então, estou aqui até meio sem ar, porque é muita coisa que ele aprontou, que ele criou, que ele fez na vida dele. Então, vamos parar aqui finalmente de embromar e dar as boas-vindas ao Felipe. Tudo bem, Felipe? Boa tarde, Marco. É um prazer estar com vocês aí. Boa tarde a todos os ouvintes. E espero poder bater um papo muito bacana com vocês. Querido, é uma honra falar contigo, tá? Muito obrigado, tá? Eu quero aproveitar também e agradecer ao Ricardo Quartim. A gente até o entrevistou há cerca de 2 anos. Ele é até autor da obra Os Senhores de UR, ou de UR, né? É um livro super elogiado. E ele ajudou na aproximação, né, para a gente poder conversar hoje. Então agradeço ao grande Ricardo Quartim. Mas, querido, vamos começar bem pelo início, tá? Me fala um pouquinho. Aqui não é consultório. psiquiátrico, mas deixa eu tentar entender um pouquinho como é que brotou essas tuas facetas criativas. Fala um pouquinho pra gente como é que era a tua infância, a tua vida em família, como é que era, a tua família era muito ligada em filmes, rádio, TV, leitura, fala um pouco disso. Não, com certeza, eu brinco que hoje a minha profissão era exatamente a minha diversão de infância, né? Ah. Eu cresci lendo quadrinho, cresci vendo filme, indo na locadora alugar filme, tanto que eu acabei, né, sendo, o meu primeiro trabalho foi em locadora de cinema, que é uma coisa que não existe mais, né? Ah, você estava trabalhando como funcionário em locadora, É, aos 14 anos eu tirei minha carteira de trabalho exatamente para poder passar a tarde vendo filme. Em São Paulo mesmo? Em São Paulo, Eu voltava do colégio e ia pra locadora. Eu brinco que foi minha primeira faculdade, né? Eu acabei fazendo faculdade de cinema depois, mas eu aprendi muito naquela época vendo muito filme, né? Uhum. Que interessante, querido. E, assim, um dos, né, meus diretores, já comentei isso no programa algumas vezes, de cinema favoritos é o Antônio Calmon, né? Eu amo, eu matei Lúcio Flávio, Menino do Rio, né? Que é o filme que eu mais vi no cinema. Até o papo com ele foi maravilhoso, uma pessoa extremamente criativa. Me fala o quão importante foi ele na tua carreira como ator. Foi muito importante, né? Eu tive a minha primeira oportunidade na minissérie Sex Appeal, né? Uhum, uhum. E eu era fã também do Calmon. Eu cresci vendo Armação Ilimitada, que era um seriado mais pop, vamos dizer assim, mais moderno, né? Dos anos 80, que tinha o Cadu Moliterno, e André, né? Biasi, e o André Biasi, André Beltrão, né? André Beltrão, Enfim... Jonas Torres. Jonas Torres? Jonas Torres, que, né, fiquei amigo do Jonas depois. Que legal. Querido. Mas então, eu já tinha feito curso de teatro em São Paulo, né? Uhum. A tua primeira experiência, te interrompendo aqui um pouco, a tua primeira experiência como ator foi em teatro ou já foi direto pra TV? Como é que foi isso? Não, foi em teatro, né? Eu, com 15 anos, eu fui fazer um curso de teatro profissionalizante aqui em São Paulo, Célia Helena. Mas era uma época ainda pré-internet, pré-TV a cabo, né? Quer dizer, não tinha um mercado para atores jovens como existe hoje em dia, né? Estamos falando que ano mais ou menos 1990, 89, por aí? 89, 89. Tá. Então era uma coisa que eu fazia literalmente por prazer, porque eu não queria só mais assistir filme, eu queria participar de alguma forma, não sabia como, né? E a forma mais... fácil que eu encontrei, quer dizer, não fácil, mas assim, o realizável, vamos dizer assim, foi fazer um curso de teatro pra tá atuando, né? Pra tá contando história, pra tá vivendo aquilo. Enfim, fui fazendo o curso e acabou que comecei a fazer comerciais também. Fiz muitos comerciais, fiz acho que quase 100 comerciais. Tem uma época que eu encontrava quem era da minha mesma geração, a gente se encontrava muito em teste, era o Rodrigo Faro, por exemplo. Enfim, mas como não tinha ainda isso que tem hoje em dia, não tinha nem programação pra jovem, não tinha malhação, nada disso. Eu achava que, com 17 anos, na época de vestibular, eu achei que, enfim, a minha aventura, vamos dizer, tinha acabado, tinha feito o curso e agora era hora de fazer faculdade e eu ia fazer publicidade, porque... Como alguns adultos falam, tá? Também agora que tu já te divertiu bastante fazendo teu teatrinho, agora vai fazer alguma coisa séria, tipo assim, como o pessoal muitas vezes fala, né? Na verdade, não era... Enfim, o que eu queria fazer era isso, era mexer com arte. Eu não tô desprezando, por favor, a arte dramática. O papo aquele que muita gente... Eu me lembro que eu desenhava quando pequeno, o pessoal, pô, que bonito teus desenhos, desenha muito bem, tá? E quando crescer mesmo, o que tu vai fazer? Enfim. Por isso que é verdade. Eu me sinto privilegiado de poder trabalhar com aquilo que eu... Tu amas, que eu amo, né? É uma vocação. Enfim, aí eu já estava fazendo cursinho, né, para o vestibular, e a agência pela qual eu fazia os comerciais, ela me chamou falando, olha, tem um teste para uma minissérie da Globo que vai se passar em São Paulo, e eles querem atores jovens de São Paulo, com sotaque de São Paulo, com cara de São Paulo. E foi assim que aconteceu. Eu fiz o teste, tinha acho que 500 pessoas mais ou menos, eu acabei pegando. Que é um personagem difícil na época, ainda mais, quer dizer, eu já tinha alguma experiência pelos comerciais, né, com câmera, mas querendo ou não, nunca tinha feito algo com uma profundidade como Sex Appeal, que eu fazia um drogado, né? Assim, só te interrompendo aqui, infelizmente ele, né, poxa, tu já falou, mas tudo bem, que eu vou fazer um link mais adiante com uma das tuas obras literárias, né, que trata sobre dependência química. Só fechei o parênteses aqui, voltamos ali, querido. Fala, querido. Enfim, e foi uma experiência incrível, né, quer dizer, fui pro Rio e trabalhando com grandes atores, né, com Clay Diáconis, o próprio Cadu Moliterno, Valmor Chagas, enfim, foi uma experiência incrível. Que legal. E ela fez muito sucesso, né, foi bem criticada e tudo. E por consequência do Sex Appeal, logo em seguida me chamaram para fazer Olho no Olho, que aí já foi diferente, porque a minissérie, né, passava às 11 da noite, era para um público um pouco mais restrito. Claro. E a novela é aquela coisa, 7 da noite, né? foi realmente um... Eu tive meus 15 minutos de Beatle ali, de loucura, né? De ter que sair correndo de shopping, foi uma loucura, assim. Que maravilha. Mas é um barato, porque até hoje, volta e meia, eu encontro algum jovem, né, de 20 e poucos anos que tem o nome de Aleph, que era o nome do meu personagem, né? Que legal. Isso já aconteceu algumas vezes, né? Que legal. E querido, assim, a gente até falou em box antes da nossa conversa de hoje aqui, sobre, né, tu ter morado nos Estados Unidos, que eu morei também, estudando screenwriting. Me fala um pouquinho, que ano que foi isso? Isso foi já nos 2000? Me fala um pouco da tua ida e quanto tempo tu ficaste em Los Angeles. Então, bom, né, como eu falei, eu acabei não fazendo faculdade logo, né, na época que todo mundo faz, né, porque eu comecei a trabalhar, mas eu queria fazer faculdade e acabei fazendo cinema na FAAP aqui em São Paulo, alguns anos depois, mas também sempre tive esse desejo de morar fora, né. Claro. E eu fui pra lá, é engraçado essa história, eu fui pros Estados Unidos, cheguei lá, na verdade, no dia... No dia 9 de setembro de 2001, dois dias antes do atentado. Do 11 de setembro, né? E, enfim, Diga pra gente, por favor, que tu não teve nada a ver com o atentado, né? Nada, né? Foi só espero que não. Né? Ah, tá, não. Tudo bem. Tudo bem. Espero que não. Mas foi uma experiência muito impressionante ver, né, tá em loco ali e ver. Eu imagino, recém-chegado, de repente acordo de manhã e falei, bom, o mundo tá acabando, né? Mas só que tu foste primeiro pra Nova York ou pra Los Angeles mesmo? Não, eu fui direto pra Los Angeles. Ah, tá, direto pra Los Angeles. Mas, não, mas claro, isso repercute em todo mundo, imagina em Los Angeles, né? Eu já tava de volta aqui. É, e bom, né? Foi uma comoção nacional, época muito traumática, né, pra eles, enfim, pro mundo inteiro, né? Mas eu tive essa oportunidade de presenciar lá como que os americanos se comportaram, né, diante daquela tragédia lá. Sim. Mas enfim, eu acabei estudando na UCLA, eu já tinha feito cinema, né, eu acabei me especializando em roteiro. Sim, que nem eu. Fui pra ficar 6 meses, acabei ficando quase 2 anos e voltei em 2003. Ah, em 2003. Pro Brasil. Ah, então, tá. Fizeste o Screenwriting Certificate Program, então, que nem eu fiz também. Exatamente, tá. E daí voltaste em 2003, é isso? Voltei em 2003. Tá. E daí eu já tinha, na verdade, começado a escrever antes, né? Eu já tinha participado de um concurso nacional de dramaturgia, foi pelo qual eu ganhei o prêmio do Ministério da Cultura com o texto, né, esse Um Outro Dia, que acabou virando quadrinho anos depois. Inicialmente o teu intento era transformar isso numa peça, correto? Eu escrevi como teatro, né? Como teatro, Como teatro. Mas acontece que eu ganhei o concurso, mas logo em seguida eu viajei, fiquei os 2 anos fora. Ah, tá. Entendi. E daí quando eu retornei pro Brasil, eu comecei a escrever pensando em vender pro mercado americano, porque eles têm um mercado, roteiro, né, muito grande ali. Mas descobri que estando fora dos Estados Unidos não é tão fácil. Você precisa ter um agente literário, tem uma série de coisas. Mas chegou um momento que eu fui acumulando os roteiros, né, na gaveta, e eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa com isso, porque você quer contar a história, né? Você cria história, mas o prazer é compartilhar. Né? Claro, não tem graça você escrever e deixar guardado, que as pessoas escutem, né? Que as pessoas saibam. Exato. Uhum. Só que cinema é muito caro para você produzir, claro, sozinho, né? Claro, claro. Então, eu pensei, bom, uma alternativa é, de repente, por que não? Se o cinema agora, né, lá nos Estados Unidos, está todo mundo adaptando quadrinho para cinema, por que eu não faço o caminho inverso, né? Claro. Eu adapto, claro, né, pego o meu roteiro de cinema e transformo em quadrinho. Claro. E foi assim que em 2014 eu comecei a produzir o Aurora, que foi, né, a minha primeira história, que é uma ficção científica, como você disse. Só de novo te interrompendo aqui, querido. Na verdade, assim, essa ideia rolou mesmo até virar o livro Aurora, acho que bem uns 10 anos, né? Ah, sim, eu escrevi. O Aurora foi uma história meio especial, sui generis, assim, porque eu fui escrevendo ao longo dos anos, né? Porque tinha muita questão de ciência mesmo que eu coloquei na história, que eu leigo, tive que pesquisar medicina, assunto, astronomia, uh-huh, física, né? Uhum. Porque as ideias vinham vindo, mas eu queria dar um gostinho de verossimilhança. Então, claro, eu falei, bom, deixa, claro, eu pesquisar, para poder, quem lê, né, vai sentir que eu não tô, né, aquela coisa, a repimenta, claro, da parafuseta, eu tô inventando aquela coisa aleatória, né? Mas, então, por exemplo, agora, né, eu tô produzindo o meu quinto quadrinho, que é uma história que eu escrevi em 2004, que foi, na verdade, o primeiro roteiro de cinema que eu, logo quando eu voltei dos Estados Unidos, eu escrevi, que chama Knock Me Out, que tô começando a produzir esse ano, para lançar esse ano ainda. É, vou fazer um financiamento coletivo, um Catarse, uhum, inclusive já aviso aos ouvintes aí para prestarem atenção que daqui a pouquinho eu vou lançar a campanha onde as pessoas podem comprar antecipadamente colaborar e ganhar uma série mais, de presentes, né? Uma série benefícios. Perfeito, claro. Querido, assim, ó, meio por partes aqui, tá? No caso Aurora, né? Demorou quase 10 anos para ser concluído, né? Pro pessoal que não leu, não sabe o que está perdendo, basicamente trata de um pescador chamado Rafael. Ele presencia um fenômeno cósmico que abre, sei lá, uma janela, um universo, para um universo de conhecimento e possibilidades infindáveis para ele. Alguns dos temas abordados no livro Aurora incluem medicina oncológica, telecinese, ou seja, né, medicina oncológica obviamente tem a ver com pesquisa para câncer, telecinese, obviamente, movimentação de objetos à distância, telepatia, né, ou seja, leitura de pensamentos. Me fala um pouquinho como é que foi a inspiração para um livro que, nossa, extremamente ambicioso, em maçã, né? e foi o teu debut, assim. Fala um pouco, o debut, primeiro, o livro, o primeiro publicado teu. Fala um pouco da como é que o mosquito da criatividade te mordeu nesse. Como é que foi o processo de criação desse livro? Foi 2004, né? Eu tinha recém-chegado dos Estados Unidos. Uhum. Eu estava fazendo uma novela na Globo, lá no Rio de Janeiro, exatamente o Começar de Novo, do Antônio Calmon. Uhum. E eu estava escrevendo já o Knock Me Out, que é essa história que eu vou produzir. Eu estava já escrevendo. Quando eu tava na, né, minha namorada na época, a gente estava na praia e eu tenho muito sinal, né, muita pinta. Uhum. E ela brincando, falando assim, olha, se eu pegar uma canetinha, eu consigo fazer aquela brincadeira de traçar os pontos com você, né? Uhum. E daí eu comecei a perceber que eu tinha alguns, se eu realmente fizesse isso, eu tinha alguns padrões geométricos no meu corpo, né? Eu pegava, por exemplo, no meu antebraço, eu tenho quatro pintas que fazem um triângulo isósceles, assim. Uau! A ideia original veio assim, eu falei, imagina se uma pessoa vai fazer um exame, né, uma tomografia, uh-huh, algum exame de imagem, e de repente quando vem o exame, você percebe que tem um padrão de uma constelação impregnado no corpo. Esse tipo, foi a ideia inicial. Como se fosse um mapa no corpo. Astronômico. Exato, fosse uma constelação impregnada. E aí eu comecei a viajar, falei assim, poxa, mas ele nasceu assim, aconteceu alguma coisa pra ele, né? E foi assim que nasceu, né, o Aurora. Que legal, né? Foi dessa ideia. Entendi. E vamos pro teu segundo livro, assim, meio que a mesma pergunta, assim, o teu segundo livro, né, o Comunhão. Me fala assim, um pouco como é que surgiu essa ideia, para o pessoal que não leu. É um suspense psicológico que trata de um grupo de corredores, e esse grupo decide fazer uma trilha numa área, inóspita, e acaba se deparando com uma tribo perdida que é dominada por um guru, assim, dos mais suspeitos. Fala Sim. um pouco da tua ideia, como é que surgiu isso, querido? Então, aí eu já tinha escrito, né, o Knock Me Out, que uhum. é essa história que eu vou começar a produzir agora, uhum. e já tinha mandado para alguns amigos meus lá nos Estados Unidos, americanos, né, que trabalham na indústria. Uhum. E eles, enfim, leram, gostaram muito, mas eles me falaram, olha, por que que você não faz o que muita gente aqui faz nos Estados Unidos, que é tentar fazer um filme de terror? Uhum. Né? Porque tradicionalmente é um gênero onde muita gente começa lá na indústria. Claro, né? claro. Uhum. E eu falei, poxa, mas terror, né? Porque eu escrevo aquilo que me interessa, né? Uhum. E daí eu falei, bom, vai ser um desafio. Como que eu vou achar nesse gênero que a princípio, né? Eu gostava quando era adolescente, mas que depois não, né, não fazia muito... A tua cabeça. Não me interessava muito. Eu falei, vamos, foi meio que uma encomenda de mim mesmo, de mim para mim mesmo, né? Falei, vamos ver se eu consigo, dentro desse gênero, criar alguma coisa que me interessa. E daí eu fui lembrando que eu gosto muito de acampar, eu gosto muito de, né, de natureza, de aventura, de, enfim, rapel, todas essas coisas, trilha, né? Uhum. E eu comecei a pegar elementos que faziam sentido para mim, e eu falei, bom, eu vou criar uma história onde, na verdade, é sobre a resiliência humana, é o espírito humano, exatamente, de sobrevivência, de como que você encara o mal face a face, uhum. e você não esmorece, você não perde a esperança, não perde a fé, né? Não pontos. Uhum. E não perde seus valores também, né? Perfeito. Então, na verdade, acabou sendo, né, no prefácio eu até cito aquele... É o livro, na verdade, chamado Coração das Trevas, que inspirou o Apocalipse Now do Coppola. Hearts of Darkness. Uh-huh. Exato. Que é isso, assim, quando que o ser humano, quando ele sai da civilização, até que ponto que, de repente, ele perde o verniz da civilização e ele vira um animal, né? Sim, o limite entre a humanidade, a civilização na pessoa... E a barbárie, né? O senso de civilização, civilizatório, aham. Uh-huh. Exato, então tudo isso tá no comunhão, né? E uma questão também de fé, entendeu? De você, porque eu acho que quando você é testado, né? Eu brinco, falo que é um livro de Jó moderno, né? No sentido de até que ponto que você resiste o sofrimento, né? E a maldade, porque uma coisa é a tragédia, né? Porque a tragédia... Muitas vezes a gente passa na vida, né? Todo mundo perde entes queridos, né? A morte faz parte, né? Muitas vezes, e até um revés, né? Agora, ser alvo da maldade, quando realmente alguém quer interpretar o mal contra você, aí é uma coisa muito diferente, né? Aquele teste, né? A pessoa é testada, né? Exato. Então, essa história, claro, né? Que com muita ação, com né, uma arte incrível do JB Bastos, que foi o desenhista que eu contratei, mas é exatamente essa resiliência do espírito humano, assim, né? Eu coloco a personagem, a protagonista, que é a Amy, né? É a mocinha da história, né? Porque também a tradição, né, dos filmes de terror é sempre uma mocinha protagonista, mas ela passa, ela come o pão que o diabo amassou, ela sofre bastante, mas ela, enfim, como que esse personagem, ela lida exatamente com o sofrimento, com o mal e consegue sobreviver e superar isso, né? Então, no final, tem uma mensagem positiva, né? Não é niilista, né? É uma mensagem de exatamente de superação, assim. Ok. Vamos passar, então, fala um pouquinho do Um Outro Dia, né? Já tinha dado uma palhinha lá no início, mas então aqui pro pessoal que não leu, basicamente é um rito de passagem, né? Um rite of passage, ou seja, uma pessoa crescendo, se desenvolvendo, virando adulta, e no caso, essa trama do Um Outro Dia é salpicada com ingredientes sobrenaturais. O protagonista Beto, ele está lidando com a separação dos pais, com a perspectiva de um primeiro amor e aqueles desafios, aqueles medos que a pessoa tem quando vai ingressar numa faculdade, né? Ele acaba se envolvendo com tóxicos e sendo confrontado com a possibilidade de morrer, se a, como se a, a morte o encarasse. Um outro dia, até por sinal, foi, como eu falei, como foi falado antes, foi concebido como um roteiro para o teatro, em 1999, acabou rendendo uma premiação no Concurso Nacional de Dramaturgia, como tu falaste mesmo, que foi promovido pelo Ministério da Cultura. E como eu tinha feito o link ali, tu já anunciaste antes, o interessante é que na popularíssima minissérie Sex Appeal, né, do começo dos anos 90, acho que foi em 92 ou 93, né, tu fez um dependente químico. Me fala um pouco do, se tem um link aí na, em termos de temática, se tu, se te ajudou a fazer aquele papel antes. Me fala um pouco disso. É, com certeza, né? Me ajudou, inclusive, para conhecer mais o universo. Porque, uhum, graças a Deus, eu fui poupado, né, de ter que, né, passar esse tipo de problemática. Uhum. Mas foi meio que também o tema foi dado, porque era no ano, esse Concurso Nacional de Dramaturgia foi promovido em conjunto com o Ministério da Saúde. Né? Era um prêmio que houveram vários anos que o Ministério da Cultura promoveu, mas naquele ano especificamente eles estavam fazendo a campanha nacional antidrogas junto com o Ministério da Saúde. Entendi. Então, você tinha que escrever alguma coisa sobre droga, né? Claro, que lidasse necessariamente com isso. Uhum, com a dependência química. Uhum. Exato. Uhum. E daí, eu na época estava terminando o curso de cinema aqui na FAAP. E eu tava já, né, a história já tava bem bacana, mas de repente eu fiz esse quer dizer, uma inspiração de fazer uma, colocar, tanto que tem uma homenagem explícita ao Bergman, né, ao sétimo selo. Então, na verdade, o personagem, né, o Beto, esse jovem, ele logo no começo da história ele é baleado e ele meio que morre, né, uhum, e ele encontra a morte. E a morte aparece como a morte do sétimo limbo, selo, né, do Bergman. Ele está num limbo, né? É. E ele encontra a morte né, literalmente aparece para ele, uhum, como a morte do sétimo selo do Bergman. Sim, como inclusive, uhum, inclusive, a brincadeira é que você veria a morte como, conforme a tua concepção dela, né? Uhum. E a morte dá o parabéns para ele, porque ela tá cansada de aparecer para as pessoas como Jason, como Fred Krueger, como Tubarão, né? Uhum. Então ela agradece pelo bom gosto. Então tem humor, né? Bem humorado. Mas daí o que acontece? A morte leva ele a revisitar o passado, em, uhum, todos os momentos decisivos da vida dele que levaram até aquele momento do encontro, né? Uhum. Enfim, então é uma reflexão sobre as escolhas que ele fez, sobre as amizades, sobre os relacionamentos, né? E tem muita, né? Não vou dar spoiler, mas não, é exatamente o interessante que muita gente que leu fala que inclusive serviria como material paradidático, porque, uhum, não é uma coisa de cima para baixo, entendeu? Não é, não, não é, é um sermão, né? Não é um sermão, né, literário. Não é um sermão literário. Não. Uhum. É através dos olhos do personagem, né? Então, uhum, você vê e você acompanha junto com ele as decisões dele que vão levando e vão formando, né, o destino dele, vamos dizer assim. Perfeito. Né? Essa revisita a momentos da vida dele lembra também um pouquinho aquele conto Christmas Carol. Sim, do Dickens, sim, é. Né? Bastante e até um pouquinho o clássico do Frank Capra, It's a Wonderful Life, que também tinha essa... Bom, essa esse filme eu adoro, né? Ah, então tá. Então faz sentido, não tô muito doido aqui. Não, é exatamente nesse universo, né? A história, perfeito, ela... É nesse universo do protagonista que ele faz uma viagem na história dele, uhum, e vê quais foram as escolhas, né? Que ele, é uma dele, coisa, né, que muitas vezes, né, a gente não tem essa oportunidade na vida, claro, mas na ficção a gente tem, né? Então, uhum, como eles falam em inglês, é um cautionary tale, né? Sure. É um conto para, né, para você prevenção, diríamos assim, né? Sobre as suas decisões, né? Perfeito, perfeito, perfeito. E daí, no caso, há pouco lançado Chaos, ou Caos, né, que é a continuação do bem-sucedido Aurora, do primeiro livro. Para o pessoal que não sabe sobre o que se trata, no caso, ele continua a história do Aurora e tem um combate à chamada Nova Ordem Mundial, tem novos heróis, novos vilões, tudo isso com muita ação, tudo amarrado numa trama de ficção científica conspiratória e com temperos de filosofia, sociedades secretas e muitos outros ingredientes. Fala um pouquinho então da como é que foi que germinou a ideia de fazer uma sequência pro Aurora, esse livro Chaos, ou Caos. Então, foi muito interessante, porque logo após o lançamento do Caos, do Aurora, muita gente começou a me perguntar, né? Falou assim, e aí? E a continuação? Cadê? E eu sinceramente não tinha pensado, né? Eu não tinha pensado em continuação. E eu, a princípio, né, eu falei para as pessoas, eu não sei, porque eu não queria escrever alguma coisa forçada, entendeu? Assim, ah, não, eu vou fazer só porque as pessoas estão me pedindo. Claro. Eu tinha que, né, como tudo que eu escrevo sempre nasce de um lugar muito orgânico, sabe? As ideias, na verdade, que surgem e meio que me forçam a escrever, né? Sim, é quase, se me permite, é muito de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Sim, sim. Uhum. Então, eu falei, será, né? Será que de repente... E aquilo ficou, acho que ficou no inconsciente, né? Ficou no, e passaram alguns meses, as ideias começaram a vir, né? Sobre a continuação. Os personagens, né? Porque, claro, eu já tinha passado 10 anos com os personagens, né? Uhum, uhum. Então, daí eu não vou dar spoiler, né? Pra quem quiser, não, né? Pros, claro. Os potenciais leitores aí, mas, né, eu falei assim, poxa, mas olha, faz sentido isso aqui, e aí, sabe, começou a borbulhar, e eu sempre escrevo primeiro à mão livre, né, eu vou fazendo meio que um brainstorming, eu vou escrevendo, e quando eu vi, eu já tinha páginas e páginas de material que, inclusive... O que eu gostaria de interromper é o seguinte, querido, é que o Aurora, ele é bem fechado, né? Ou seja, ele Sim. não é que nem alguns filmes que descaradamente, por exemplo, deixam aberto uma janela, assim, a gente, putz, né? Ah, olha só que picaretagem, vai ser feita uma sequência. Ele dá pra pessoa ler aquilo e ficar na boa. Como é que foi pra... Como é que organicamente brotaram essas ideias... já que, né, o formato até do Aurora, ele é bem fechado, assim, como se fosse um livro único mesmo. Então, é muito engraçado, né, porque tem coisas que aquela, né, aquele velho paradoxo, né, a vida imita a arte ou a arte imita a vida, uh-huh, né? Uh-huh. Conforme eu comecei a pesquisar mais sobre, né, quando eu fui escrever o Caos, né, eu descobri que, por exemplo, tem uma cidade nos Estados Unidos onde tem uma base militar que se chamada Aurora. Uhum, uhum. Sabe assim, uma coisa que antes eu não sabia, quando eu escrevi Aurora eu não sabia, e daí, né, na continuação faz parte. Então, dentro da história é do Illinois, Aurora... Não é no estado de Illinois? Não, é no Colorado. Ah, no Colorado, tá. É. Uhum. Então, dentro da história do Aurora já existiam várias sementes de coisas que agora eu vejo e parece que quando de repente alguém lê e tudo, né, porque agora eu também tô terminando de escrever, vai ser uma trilogia, né, depois que eu lançar o Knock Me Out, que é o meu projeto desse ano, uhum, eu já tô terminando, né, a continuação do Aurora e do Caos para lançar ano que vem. Ah, tá. E aí vai ser uma trilogia, eu vou poder dizer que eu fiz alguma coisa na minha vida. Eu tenho uma trilogia, né, criada, assim. E é muito interessante porque agora, eu, né, agora que fazendo, eu vejo já, é muito impressionante, Marcos, assim, se fecha, sabe? Tem coisas que é um fechamento no arco, que as coisas, parece que eu tinha história já, sabe? armazenada. Desde o começo já preparada, e não. E as coisas vão se fechando perfeitamente. Então é uma sincronicidade, assim, que eu mesmo fico surpreso, assim, sabe? Não, mas obviamente quando estava escrevendo o Aurora, tu estavas tão dentro da história em si que tu não tinha essa visão de fora de, pô, sabe que esse ponto aqui pode ser conectado com tal, ou seja, precisou lançar o Aurora e olhar de fora a situação para tu ver essas conexões, né? Sim, sim. É, eu tenho uma, pessoalmente também, uma visão meio não ortodoxa, assim, da realidade. Eu acho que as coisas têm uma, sabe, elas têm uma conexão entre si. E é muito interessante, assim, sabe, no processo mesmo criativo de escrita, de depois, né, que eu escrevi uma coisa há anos, depois eu, né, quer dizer, o Aurora eu terminei de escrever, acho que em 2012, se eu não me engano, uhum. 2011, e eu, na, né, pesquisando os outros, de repente eu encontro coisas que fazem total referência dentro do universo, fazem total sentido, né, sabe? Que legal. É impressionante, assim. Que legal. É. E mesma coisa, como é que as pessoas que querem conhecer, por exemplo, o trabalho literário, sei lá, assim, aqui não é, a gente não tá numa fruteira, mas por favor, solta o berro aí e me fala, pluga, vende o teu peixe, diríamos assim, no sentido da literatura. Tem um site, alguma coisa na internet que concentre esses trabalhos? Fica à vontade. Sim, olha, tem... inclusive eu coloquei eles na banca, né? Uhum. Todos tiveram o seu ciclo na banca, que eu achei importante as pessoas terem acesso, mas, né, isso, claro que já recolheram. Uhum. Mas eu gosto de vender pessoalmente, assim, eu tenho a página do Aurora HQ no Facebook. Aurora HQ, gente. HQ. História em quadrinhos, HQ, né? De história em quadrinho, né? Uhum. Uhum. Então, abreviado, Aurora HQ. Onde é só mandar uma mensagem e eu mando pelo correio, explico como eu faço para mandar, a pessoa recebe em casa com uma dedicatória. Que bacana. Ou também pelo meu Instagram, que é @felipe_fogose. Então, assim, repete, não, por favor, querido, não repete, comprem na Amazon, pessoal, compra comigo. Pera, mas repete o Instagram, por favor. É @felipe_fogose, aquele tracinho, Fogose, né? Gente, F-O-L-G-O. S.I. Fogose. Isso. Tá. Querido, sei lá, só posso te agradecer pelo teu tempo, pela tua atenção. Muito obrigado pelo papo, tá? Falando sério, adorei mesmo, tá? Imagina, eu que agradeço aí a gentileza, o espaço. E convido, né? Convido os leitores aí a conhecer o trabalho. Com certeza o pessoal vai gostar. Não, eu sei que eu sou suspeito para falar, mas, assim, já tem alguns anos que as pessoas têm comprado e o pessoal volta, né? Eles compram um e depois compram outro, então eu fico muito feliz com isso. E o Knock Me Out deve ser K-N-O-C-K Out, deve ser, né? Knock Me Out, né? É, knock, né? É igual de nocaute, mas, assim, tipo, se a gente fosse traduzir, é me nocauteia, né? Porque tem uma... Isso. É um drama romântico, né? História de um brasileiro que mora fora, que ele tá expatriado, ele tá nesse limbo também, de certa forma, de tá nem lá, nem aqui. Da cultura dele, mas ele também não pertence a essa nova cultura. Sim, nem lá, nem aqui. Uhum. Né? Só que ele é a grande brincadeira, ele é um artista marcial, né? Ele vem de uma família de lutadores, só que ele é um artista plástico também, ele pinta. Então é essa brincadeira de você... Onde você canaliza a tua expressão? Se é, de repente, na violência, você controla as suas emoções, você expressa na tua arte, você pode ser um artista e, ao mesmo tempo, ser um lutador. E ele se apaixona, né? Ele se apaixona pela Natalie, que é... Enfim, ele vai... Eu não vou dar muito spoiler, mas é uma história que tem um lugar especial no meu coração disso, assim, de você... É um coming of age também, como você falou, mas de como você encontrar o teu caminho na vida, né? Como sim, você encontrar a tua essência e a tua forma de expressão, né? E quando é que tu achas que já vai estar disponível, assim, pelo menos o processo de arrecadação de fundos, o processo de catarse? Então, eu acho que... ou no final agora de fevereiro, no máximo começo de março eu já devo começar a campanha, né? Ah, já campanha agora? Entra no ar. É. Ah, já agora. Tá, já agora. Uns meses, porque aí, eu quero lançar no, até o final do ano já, né? Pra poder lançar na CCXP, na Comic Con Experience, né? Que perfeito, é aquela feira perfeito, de quadrinhos. Perfeito. Felipe, mais uma vez, muito obrigado, tá, querido? Eu que agradeço. Um grande abraço, querido. Até um mais. Um abraço. Tchau. Tchau. Grande Marco Antônio. E aí, querido, tudo bem? Tudo, e você, como é que tá? Tudo, olha, ok. Só alertar. O prazerzão tá aqui, perdão, não te ouvi, querido. Eu gostaria de alertá-lo que a Globo News acabou de dar suspeita de 2 casos do coronavírus aí no Rio Grande do Sul, viu? Tá falando sério? Tô. Com isso não dá pra brincar. Nossa. Já um em Minas Gerais, internado e 2 aí. Assim, ó, por favor, sem querer dar uma de fatalista, nada, mas se dengue é o caos que ainda... É. É presente no Brasil, imagina, né? Então... Nem charuto cubano corona eu tô fumando mais, viu? Agora eu só fumo Monte Cristo. Tá só Monte Cristo. É. Uau! Quer dizer, aquele papo assim, né? Tá na desgraceira do jeito enquanto a piada, né? Exatamente. Então, assim, gente, adentrar então a nossa pesquisa musical. Anos 50, por favor, querido. Vamos! Caixa, vamos, menininho, vamos. Vamos lá, vamos. Vou te contar, gente, também que a gente falou de um livro chamado Caos, né? Porque imagina o caos nesse inferninho aí, né? Essa canção é uma raridade, não se sabe por certo se foi gravada em 51, 1952 ou 53. O nome da cantora, Ruth Brown, vocês imaginam um pique, né? E o escândalo nessa época, né? Imagina a gente dando cambalhota. Nossa, vou te contar. O nome da canção, o João já meio revelou aí, é Hello Little Boy, ou seja, oi menininho, oi garoto, oi garotinho. Marco Antônio, título de auxílio é do álbum Miss Rittman, Atlantic 45, 1027, 1953. Não, sim, mas é que a data de lançamento, né, isso tem. Isso não é um grande mistério, é que não se sabe quando é que foi originalmente gravado. Então tem muito quebra-pau na imprensa quando é que. Porque tem canções que ela lançou que já tinham sido gravadas originalmente, tipo assim, anos antes, né? Então dá pra ficar assim entre. Tem grande chance essa aí ter sido entre 51 a 53, né? E como eu falei, a Ruth Brown, o nome de batismo dela, Ruth Alston Brown, ela nasceu em 1928 na Virgínia e faleceu em 2006 aos 78 anos de um ataque cardíaco. Ela não só cantava, mas também foi compositora, também foi atriz, e ela às vezes era chamada de The Queen of R&B, ou seja, a Rainha do Rhythm and Blues. Ficou conhecida assim por dar uma pegada de pop antes de existir a expressão pop music, né? Então assim o gênero rhythm and blues, ela chegava assim e colocava esse espírito de certa forma rock and roll, né, nas canções dela. E como falaste muito bem, ela foi uma das estrelas da Atlantic Records. Ela foi criada onde? Em qual ambiente? Igreja Batista. Para variar. Para variar, exatamente. Aos 17 anos, ela se mandou de casa com um trompetista que ela conheceu e foi cantar em inferninhos pelos Estados Unidos, né? A família, não precisa dizer, não gostou nada disso, né? Ela foi pupila da irmã do Cab Calloway. A irmã do Cab Calloway também era band leader e depois ela se associou ao Duke Ellington. A Ruth Brown pode ser ouvida nas trilhas sonoras de filmes como Quicksilver, que era um filme com Kevin Bacon, que ele é um mensageiro de bicicleta em Nova York. Noite de Tormenta, né, um drama romântico com Richard Gere, a Diane Lane, participação do James Franco, final fotografado por um brasileiro, pelo carioca Afonso Beato, e nas séries Gotham e Vinyl, ou Vinil. Então, acho que a gente pode tocar um sucesso dela de 1950, por favor. Every time it rains, I think of you, and that's the time I feel so blue. When the rain starts to fall, my love comes tumbling down, and it's raining tears dropping from my eyes. Well, if you... Gosto mais dessa, viu? Não, pois é, a primeira é louquíssima, essa, mas o que eu acho bacana é que até essa aí, que a gente tá com o trecho agora, Teardrops from My Eyes, ou seja, Lágrimas dos Meus Olhos, que é de 1950, a gente sente na interpretação dela que ela tá triste, mas ao mesmo tempo tá meio que mandando o cara meio longe, né? É. Ou seja, tem uma pegada, né, de malícia. E o que eu acho pirado, querido, é a gente tem, às vezes a gente tem que chegar e pensar no cenário, né? Imagina a primeira música, literalmente, cara, no começo da década de 50, tô falando sério, pra polícia chegar, né, prende todo mundo, mas imagina só, né? Não, eu fico pensando nisso num inferninho na Geórgia. Não, totalmente, assim, sabe, imagina assim, 5 km de distância, o pessoal chamando polícia e tudo mais, né? Pois é, então, Ruth Brown, a gente ouviu aí a raridade na íntegra, Hello Little Boy, daquela com a pegada forte, né, e essa Teardrops on My Eyes, que é um pouco mais melancólico, um pouquinho mais pensativo, mas ainda no estilo Ruth Brown, que é de 1950. Querido, vamos para os anos 60, por favor? Vambora, Rogério. Tá. If I were you, I'd be happy just knowing that somebody loved me. If I were you, I'd be sad that somebody was lonely without me. If I were you, I know just what I would do. I'd fall in love too. If I were you, I'd have been in love all along, and for a song I'd just up and leave everything that I had behind. I wouldn't mind it if I were you. I know just what I would do. I'd fall in love too. I Then I wouldn't cry all the time. I'd open my eyes and I would see there is someone so in love with me. That's all that I need if I were you. I know just what I would do. I'd fall in love too. Olha, gosto muito dessa música, ou melhor, gostei muito dessa música. Não conhecia. Que legal, que legal. Não conhecia, mas gostei muito. Pois é, como ela é bem levinha, eu estava com medo que o João Alckmin, que eu conheço com canções leves, assim, que vem, ai meu Deus do céu, ai, cadê? Como é que é a injeção de quê mesmo? Pede de vez em quando? É de insulina. Tá, é que insulina, na verdade, tem que ser mais adocicada. Essa canção não é adocicada, né? Não, mas ela, não é, não. Ela é lentinha, acho é bacana. Gostosa. Gostoso. Isso, e o legal pro pessoal que por acaso tiver tentado a de repente, né, fumar uma erva do mal, não precisa, ouça Stone Ponies. Melhor ouvir o Stone Ponies fumando maconha fica melhor ainda. Eu fico meio chapado ouvindo eles, né, ouvindo esse grupo, porque é assim, aquele, tem, como é que é, tem aquela maresia, né, tem, no ar. Tem. Pois é, essa canção é da virada de 66 pra 67, o nome é If I Were You, ou seja, se eu fosse você. Sucessão do grupo foi Different Drum, lançado em 67, a gente vê um trechinho, por sinal, até Different Drum a gente já tocou um trechinho há algumas semanas. Essa é a segunda vez que rola uma canção nada conhecida do Stone Ponies. No caso, Different Drum, que a gente vai ver um trechinho agora, ela literalmente seria tambor diferente, mas quer dizer, na verdade, pegada diferente, né? É uma expressão que se usa em inglês, muitas vezes dizendo, no sentido assim de, aquela pessoa dança ao som do seu, de um tambor diferente, ou seja, ela faz meio que tá na telha, ela não segue regras. Esse grupo, Stone Ponies, ele é um grupo de música, foi um grupo de música folk, bastante popular entre os ripongas americanos, principalmente entre 65 e 68. Eles foram, na verdade, o marketing que foi feito em cima deles foi para vendê-los como uma espécie de versão mais visualmente radical, no caso, assim, de Peter Paul and Mary. Sim. Sabe? Então, Peter Paul and Mary foram muito populares com o pessoal, com os hippies, mas, na verdade, eles tinham um visual ainda meio beatnik, assim, né, de terninhos, assim, e inicialmente. E esse aqui seria, tipo assim, uma espécie de Peter Paul and Mary já na era, digamos assim, na era Woodstock, isso. É. Então, esse grupo depois virou com uma cantora, Linda Ronstadt, ficou muito famosa, daí o grupo depois se chamou The Stone Ponies with Linda Ronstadt, e depois até Linda Ronstadt e os Stone Ponies. Então, como eu falei, encabeçado pela finadíssima americana com ascendência mexicana por parte de pai, Linda Ronstadt, né? Uma pena até que a Linda se aposentou há quase 10 anos devido ao Parkinson. A banda teve como integrantes, além dela, entre outros, Robert Kimmel, Keith Elderson, Ken Edwards, John Ware e Chip Coke. O grupo lançou 3 LPs. Esse grupo pode ser ouvido nas trilhas de filmes como Juliet Nua e Crua, e também de uma comédia policial chamada 7 Psicopatas e um Shih Tzu. Foi até estrelado pelo grande Christopher Walken, participação também do Harry Dean Stanton. Então acho que a gente pode tocar um trechinho do Different Drum, que é de 67, por favor. Olha, agora literalmente eu viajei para São Francisco em 1970, viu? Kate Ashbury, daquela área lá. É. Né? Esse grupo foi, pelo que não durou muito, né, mas e nunca vendeu assim montes. Essa canção até fez sucesso, essa que a gente viu um trechinho agora, Different Drum, mas o grupo é muito mais falado do que teve cópias vendidas, sabe? E bem claro, bem quando ela pegou carreira solo, ela teve uma carreira gigantesca, cantando em vários gêneros de música e tudo mais, do country ao pop, quer dizer, uma estrela mesmo, a Linda Ronstadt. Vamos então para os anos 70? Vamos, só vou perguntar uma coisa para você. É, o homem desse duo, você sabe qual é a profissão dele? A profissão que ele depois, ele saiu do duo um pouquinho e virou, em inglês é com três letras. É. A gente fala depois. Vai ser assim com a bicha. Vamos lá então, de 77, por favor. Antônio, que música gostosa, cara. Pois é, é pegada disco, né? Sim. E naquelas, volta e meia a gente, na verdade com frequência a gente comenta o quê com algumas músicas, tipo assim, como é que não fez sucesso, né? É, não dá como pra entender. Não, quer dizer, não tem, se não é vendido na hora, entre aspas, certa, ou se toca no filme, entre aspas, certo, não adianta, o que tem de joia, de coisa preciosa por aí que só a pessoa indo atrás mesmo, mas tudo bem, então que bom gostar. Então assim, a situação de 77, o nome I'm Counting On You, ou seja, estou contando com você, é uma dupla bem legal chamada Peaches and Herb, né, P de Paulo, E-A-C-H-E-S, né, and né, Peaches and Herb, e o Herb é H-E-R-B. Na verdade, essa dupla, só o Herb, na verdade, é fixo, ele é o dono da marca, né, e ele já trocou, acho que umas 5 vezes de parceira de trabalho. No caso, falando aqui um pouquinho desse grupo, daqui a pouco a gente vai tocar um trechinho de uma canção que eu adoro, 78, gostas, né, do hitzão deles. Eu sou suspeito pra falar, porque eu amo essa música. Não, tudo bem. Mas, então, essa é uma dupla, então, de soul pop, funk, de verdade, claro, rhythm and blues e soul music da capital federal de Washington, D.C. Essa dupla começou em 66, como eu falei, só o dono da marca, o Herbert Famster, que foi fixo desde o início. As duas cantoras mais famosas que fizeram dupla com ele, uma foi a Francine Barker, que por sinal até o apelido dela era Peaches, daí que ele, né, daí ele fez a dupla Peaches and Herb, só que daí ele, né, inventou essa marca, e daí quando ela quis cair fora, ele, tudo bem, mas eu vou então ficar substituindo, sempre vai ter uma pessoa que vai ser chamada de Herb, de Peaches. Então, ela, no caso, faleceu já, essa Francine Barker, ela faleceu em 2005. E depois teve a, digamos assim, a segunda Peaches, foi uma cantora chamada Linda Green, e na verdade é ela que está acompanhando ele nessa canção que a gente ouviu, que tu gostaste, e também no mega hit deles, Reunited, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Essa dupla fez sucesso gigante nas Filipinas, na Argentina, porque nós tiveram até trabalho lançado só lá na Argentina, Estados Unidos, Canadá, Itália, Equador, Espanha, Bolívia e Colômbia. Ele falou um pouquinho do Herbert, né? Do Herb, no caso da banda, da dupla. Ele, depois de se formar no segundo grau, trabalhou numa loja de discos, e lá ele conheceu quem? O Van McCoy, que a gente gosta, frequentava a loja lá. O cara cantarolou um pouco com ele, falou dos planos de carreira. O Van McCoy, que de burro nunca teve. Vem nada pra minha gravadora. Exatamente. No caso era a Date Records, que era uma subsidiária da Columbia. E daí, da Columbia Records. E daí, na verdade, a banda, pode ser essa pegada setentista, é totalmente, né, da cabeça do grande Van McCoy. Olha só, imagina só nos anos 70, tá? Ia assistir um show do Peaches and Herb e eles se apresentarem no mesmo show com Gloria Gaynor, em outros shows com Lou Rawls, em outros shows com Aretha Franklin. Não, imagina só, falando sério, eu só de falar isso, me dá assim um problema urinário, assim, eu quase tenho que fazer, me mijar todo, só de pensar na... não, imagina só, ele tá vivo, o Herb tá perto dos 80 anos, ele fechou, agora aquilo que tinha comentado antes, ele fechou o grupo de 70 a 76, que ele decidiu ingressar na academia de polícia e virar tira em Washington. E daí em 76, eu acho cansado. Ele, né, foi, de... ele foi U.S. Marshall, que U.S. Marshall. Não é bem um policial, é a polícia do judiciário. Tanto eu sei que ele se formou na academia de academia. Assim como Bob Sherman, que fez sucesso com Easy Come, Easy Go, se você não sabe, for para Orange County hoje, ele é o xerife do condado. Perfeito. Mas me diz uma coisa, e o U.S. Marshall, né, que eu já vi, tem até filme sobre isso, no Brasil tem assim uma função não tem uma coisa não, bem equivalente, não, né? Não, eles fazem somente a captura. Aqui no Brasil você tem a delegacia de vigilância e captura, que é comandado pela delegada de classe especial Ivalda Aleixo. Se você quiser colocar no mesmo parâmetro, eles lá só caçam foragidos da justiça, e aqui também a vigilância e captura cumpre mandados de prisão. Tá, é uma pegada federal, né? Lá é. Aqui é estadual. Perfeito. Ah, tá. Pois é. Obrigado, querido. Então, o Herb, como eu falei, tá perto dos 80 anos, daí ele virou, então, U.S. Marshall, e daí em 76, eu acho que cansado de correr atrás e não saber se ia chegar vivo em casa, né? Então, ele voltou com todo vapor, né? Pensou assim, ele deve ter colocado uma balança, né? Poxa, tem mais chance de eu voltar, né, num saco plástico com um zíper, né? Até minha testa. Eu trabalhando assim, ou eu cantando com uma gatona e arrebentando corações? Então, o que aconteceu daí? daí ele voltou a mil, e daí ele já tinha saído a Francine Barker e ele não sabia quem é que poderia substituí-la. Falou com quem? Com o Van McCoy, e o Van McCoy, olha, tem essa, uma cantora afinadíssima que tem uma pegada pop, mas ela teve um treinamento clássico em conservatório e de música, e tu vai gostar. E foi a Linda Green, que foi das parceiras do Herb, a que mais ficou conhecida, né? Normalmente a gente pensa em Peaches and Herb, a gente não pensa na cantora original, a gente pensa na segunda. E desde então já teve cerca de, se não me engano, mais três ou mais quatro cantoras. O que eu posso falar também do Peaches and Herb? Onde é que essa dupla pode ser ouvida? Trilhas, por exemplo, como Fresh Prince of Bel-Air, no Brasil, que era O Maluco no Pedaço, aquela série, né, com Will Smith, como aquela série de comédia, co-produzida por quem? Quincy Jones, exatamente. Priscila, Rainha do Deserto, Uma Noite no Museu 3. Então, vamos, querido, finalmente usar pro Reunited, pra quem não reconheceu pelo nome, Peaches and Herb. Isso é fantástico, viu? Eu amo essa canção. De novo, usando aquela expressão que, infelizmente, usam de forma pejorativa, mas eu não estou usando com esse sentido, por favor. Mas que mimosa essa canção, que coisa adorável. Muito, e a letra é linda também. Não, é uma maravilha mesmo. Vamos atentar os anos 80, queridão? Vamos embora. Por favor. Adoro essa canção, não fez sucesso também, é canção de 82. Como é que é o nome dessa canção? true love, amor verdadeiro. Ah, obrigado. É o que a gente emana, né? Exatamente. Na rádio, a gente emana amor verdadeiro. O amor que sai da rádio é o mais verdadeiro. É verdade. O menos cínico, correto? Exatamente. O mais intenso. É verdade, é verdade. Isso mesmo, querido. É legal a gente falar e o chefe. É verdade. É Eu verdade, sempre é concordo verdade. Com você. Ah, tá. Obrigado, querido. E a gente tá na década de 80, então o nome da cantora, eu adoro essa mulher, Crystal Gayle, né? Crystal. Ah, só você que adora, né? Só você não, que não, é bobinho, só, né? Exatamente. Crystal com Y e o Gayle Gayle. Essa canção de 82, True Love. O maior hit dela, Don't make my brown eyes blue, que é uma canção de 77, ou seja, não faça os meus olhos marrons, meus olhos castanhos, ficarem azuis. No sentido blue, nesse caso, é melancólicos, né? Um jogo da palavra em inglês blue, que também pode ser usado como melancólico, ou seja, não me faça chorar, né? Uma canção que até me toca muito. Uma canção de 77, a gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho. Mas, falar um pouco da Crystal Gayle. O nome dela de batismo, Brenda Gayle Webb. Ela nasceu em 1951, ela e mais, no caso, uma família que, além dela, mais 7 irmãos, uma família muito pobre. Ela foi a única até parida em hospital, o resto tudo em casa. Morena, né, de olhos castanhos, longos cabelos escuros, também até era apelidado quando criança de Rapunzel Morena. Começou como uma crooner em bares, e daí o legal que ela cantora country, mas também faz aquele crossover, né? Ela também atingiu públicos que não eram só de country, com canções pop e tudo mais. Ela nasceu na minúscula Pentsville, no Kentucky, irmã mais nova da superstar country Loretta Lynn, né? O pessoal deve se lembrar até aquele filme Destino Mudou Sua Vida, Coal Miner's Daughter, com a Sissy Spacek, ganhou Oscar e tudo mais. Pois é, a Loretta Lynn, que é um dos maiores nomes da música country, no caso, country mais conservadora, digamos assim, a irmã dela. O pessoal da gravadora gostou muito dos testes que a Crystal Gayle fez, mas pediu para mudar de nome, não queriam fazer um link com a irmã, e daí a Loretta Lynn, a irmã dela, viu uma placa de uma rede de lanchonetes do sul dos Estados Unidos com o nome Crystal, e daí falou, daí propôs para ela, né, quem sabe não, tu coloca o nome Crystal, e daí ela, ah tá, então eu vou usar o Crystal e o Gayle, né, que já tá no meu nome. E dela, ela fez tour com o Kenny Rogers pelo Reino Unido, e pela China com o comediante Bob Hope. Foi a primeira pessoa a gravar uma performance musical no Grande Muro da China. Ela pode ser ouvida naquele sucessão, volta e meia a gente cita até no programa, Comboio, né, com Chris Christopherson, Ellie McGraw, que fez muito mais sucesso no Brasil proporcionalmente do que nos Estados Unidos. Ela também está na trilha O Fundo do Coração, o filme do Coppola que eu gosto, né, One from the Heart, e do mais recente, Os Oito Odiados, do Tarantino. Ela é idolatrada por um cara que tu adoras, eu também, David Gates. Sim. Do Brad. Sim. E também outro cara que a gente adora, Boy George, do Culture Club, também. Que até gravou canção dela. Então, é isso aí, vamos tocar um pouquinho, por olha, favor, do Don't Make My Brown Eyes. O nome dela, você disse que é Crystal Gayle Webb, né? O de batismo é Brenda Gayle Webb. Deve ser parente do Rogério, porque o dele é Rogério Alcântara Webb. Deve ser parente dele. No caso dela é W-E-B-B, mas quem sabe, né? Não foi alguma coisa. O problema é que o problema é que o dele também é. Ah, o Webb original dele é Webb, é? É, Webb. Ah, ele tá, é parente, poxa, da Crystal Gayle. Puxa! Rogério, nossa, falando sério, legal, cara, nossa, eu sei que tu tá mentindo, mas que legal, cara. De repente, mesmo, né, como diria o Vicente Mateus, né, João? É, de repente, sabe, ela é da minha árvore ginecológica. Adorei. Vamos tocar então o hitzão dela? Vamos. Don't Make My Brown Eyes Blue, por favor, de 77. I've been so blue, don't know what's come over you. You found someone and don't it make my brown eyes blue. I'll be fine when you're gone, I'll just cry all night long. Say it is all true, and don't it essa música é tudo de bom, Marco. Eu adoro essa canção mesmo. Até em comercial nos Estados Unidos também foi usada. Eu adoro essa canção. Essa mulher é mega, mega talento. E de novo, eu acho tão bacana assim esse. Eles chamam de o crossover. Né? Quando a pessoa, pô, ela é um público, era para ser um público muito mais restrito, né? Um público de country music, e ela, que nem a Rita Coolidge, que a gente gosta, sim, também, é a mesma coisa, sim, né? Começou com aquele público e daqui a pouco, que é complicado, né? Nos Estados Unidos ainda é complicado, né? Tem um preconceito das áreas mais urbanas pro cara, pô, o cara vai ficar ouvindo música caipira, e daí eles... Ela literalmente provou que muito mais que country, ela era uma intérprete que podia cantar qualquer coisa, né? Então, maravilha. Ô, Marquinho, deixa eu te dizer uma coisa. Eu assisti um filme outro dia aí, sobre John Gott. Sobre John Gott. Travolta? Muito ruim, cara. É ruim demais. Travolta, não. Sabe que eu adoro o Travolta, né? Sim. Mas eu não tô te mentindo. Eu tive um medo de ver. Foi dos filmes mais atacados, assim, mais criticados. Horroroso. E o brabo é que eu vi, não tô te mentindo, eu devo ter visto no mínimo umas 10 entrevistas com ele, todo orgulhoso. Ele jurava que ia acabar numa indicação pra Oscar, porque ele eu vi ele em entrevista, sabe com quem? Ele do lado do filho do Gotti. Tipo assim, mostrando como ele tinha interpretado o cara super bem, e até dizendo que usou o terno do Gotti, que ainda tinha até o perfume do Gotti ali, que várias das joias eram do próprio Gotti. E foi foi massacrado. Ele tá numa maré de azar, assim, só fracasso. Não, mas é muito ruim. Ele não tem elegância, ele não tem o charme, ele não tem. Não, e ele não tem a violência, né, que o Gotti tinha. Ele é um Gotti bonzinho, um Gotti legalzinho, sabe? É muito ruim. Olha, até assim, ó, se quiseres, até o brabo, que é obviamente as locadoras não existindo mais, essas ficaram mais complicadas. Mas teve um filme feito pra TV a cabo com Armand Assante, chamado Gotti, que é muito bom mesmo. É, dirigido pelo diretor daquele A Morte Pede Carona. É, o Rogério definiu bem, é um John Gotti Nutella, não é um John Gotti raiz. Tá, mas mal que lhe pergunte, não tem cenas bem violentas também? Não. Ah, não? Não, ele é um Gotti bonzinho, um Gotti, chega a ser ridículo, ele ridículo. Tá pra nós. É tipo que lance de, sabe, aquelas biografias autorizadas, né? Exatamente. Todo mundo da família tava ali dando a maior força. Eu duvido, até porque o John Travolta, obviamente, não quer amanhecer no Rio, né, no fundo do Rio. Eu duvido que ele ia fazer alguma coisa também que fosse ofensiva à memória do Gotti. Muito ruim mesmo. Uma lástima, porque ele precisa de um sucesso, e é um ator que eu gosto bastante. Ele transforma o Vito Genovese, que ele mandou matar, num idiota, num cretino, coisa que o Genovese não era. É, eu me lembro vendo uma cena do filme, o pessoal chegando perto de um carro, e eu já... Quando o cara tá a 20 metros do carro, eu já falei, putz, eles vão entrar no carro e o carro vai explodir. E o filme prepara, sabe, em vez de botar a cena mais curta, ficou mostrando os caras caminhando, então na metade dos 2 minutos tu já sabia o que ia acontecer, então, puxa, mas... Não dá, foi muito ruim. Mas, querido, então assim, ó, muito obrigado, tá? Abraço, Vebe, abração, João, muito obrigado. Até segunda-feira. Até segunda que vem. Um grande abraço. Beijo, tá, querido? Tchau. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição de O Marco de Hoje com Marco Antônio Santos Freitas. Comigo no estúdio, Rogério Alcântara. O inspirado. Exatamente. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Nós estaremos de volta amanhã às 8 horas da manhã com o Prime Time. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.